Tá, 359, táxi da direita via Índia, ponto de espera 1895, altímetro 10 no meio. 1895, via Índia, 10 no meio, tá, 3859. Voo no 184, Juliette, porção 4. Juliette, porção 4. Já 3726, Juliette, porção 02. Juliette para o 02. Posição azul 2769. 5619, o solo. 219, obrigado, 642. Solo, só motor, bom dia, solo 642, solo 648, táxi de Alfa, é consciente da Juliette. Alfa, da Juliette, solo 642. Aliás, nível de decolagem, 10, 37, 73. Bravo, bom dia, na 3-9, na Bravo, pronto. Na 3-8-5-9, autorizado, aliás, mantém 1-0. Aliás, mantém 1-0, 3-8. Salvador, acionamento 3-1-9. Aliás, 3-1-9, prossiga. Venha possibilidade de coordenar a ponte para dar presente. Aguarde. Obrigado, senhor. Ano Herba Jatan, prossegue, Pátio Uni Índia, ponto de espera 1895, altímetro no zero no meio. Visualco Herba Jatan, prossegue de Pátio e Índia, quando pronto chama a torre, 1895, ajuda seu no zero no meio, azul 2712. Gol 2171, pronto para quase. 2171, pronto para quase. Voo 2171, autorizado, São Paulo, Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pista no zero, curva à direita, saída da EL, transmissão ótima. Transponder 5555, controle 119, decimal 8. Autorizado, São Paulo, nível 360, com a rota do plano de voo, decola da pista no zero, com curva à direita, no perfil da DAEL, motiva. 5555 no transponder, voo 198 no controle, voo 2171. 2171, cotejamento correto, aporte para o pushback essa noite. Foi, será, portão aberto. Salvador, bom dia. É o azul Alfa Yankee Delta no pátio 3, solicitando reboque até o ping número 9. Azul Alfa Yankee Delta autorizado até a saída do pátio 3, aporte para ingresso no pátio 1. Positivo, reportaremos. Voo 648, eu sou Juliette. Mantente da Juliette, quando meta 3. 733, obrigado. Tá, 3896. Serra Vitor 372, controle embaixo travado. Gente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Aguarda livre pouso, tá, 3896. 3859 é autorizado decolar, vento 140 graus, meia dúzia mais. Bom dia, voo 1891 para puxa, número 3. Voo no 619, portão 3? É, desculpe, 619. 619, autorizado, chama para o pai. Azul 5196, desça para 2500 pés, ajuste 1016, autorizado procedimento R9, pista 10, reporte passando Serra Vita 366. 2500, reporte Serra Vita 366. 3859, decola o 02, controle 1958. 1928.8, ao CR 1251. Recife 1228, 1251, 6311. Atrás de 3859, bom dia. 3859, bom dia, contato radar, subatário nível 360, após 2000 pés, autorizado direto a Elefa. Alternativo, subatário 360, após 2000, direto a Elefa, então 3859. Salvador Azul 2762, pronto, pode esperar da 1-0, visual, aeronave na final. Gente, uma dedução. Mas tem Azul 2762. Olha agora Azul 2762, a linha IMA tem pistão no zero. A linha IMA tem 1-0, Azul 2896, solo 04, direito 121, no decimal 9, som. 219 à direita, 3896. Salvador, uma boa terra, 3896, divulgando as críticas. Tá 3896, táxi via Alfa, repassante da Juliette. Via Alfa, repassante da Juliette, 3896. Para o táxi Bono 619, está com 124 a bordo, alterna Campinas com 3:24. Bono 69, táxi via direita via Índia, ponto de espera 1895 a torre, altímetro no 0 no meio. Via Índia, 1895-1016, Bono 819, no meio do 1.9. Bono 648, Juliette, portão 3. Prossegue então, Juliette 03 com 1394, bom dia, autorizado direto Serra Vita 366, destacado nível 050. Autorizado para o 366, destino 0-5-0, ou 3-9-4. Quem é a Lima 1-0? A Lima 1-0, bom nome, 1-9. Azul 2762, decola aos 05, controle 1-9-8. Controle 1-9-8, azul 2762. Juliette, portão 053896. 28 decimal 8, ao CRN 125 decimal 1. Jovem Delta, mantém a posição na saída do Pátio 3. Positivo. Prossiga para 3733. Na 3733, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 125 decimal 1. Centro Recife, 128, 125, na 3733, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Azul 2762. Azul 2762, bom dia, contato radar, subatário nível 160, autorizado direto Coral. Subindo para o 160, direto Coral, Azul 2762. Cuidado e pronto, bom nome, 1-9. Gente, mantém a posição. Mantendo. Controle Julie, November Oscar Whiskey para regresso. 7 November Oscar Whiskey, voo direto de Asa, reporte fundo visual com campo. Conferá visual com campo, November Oscar Whiskey. Meus lados aguardava um minuto, só que era na árvore colo frente mesmo, a saída 1 ATR, ainda está na sua rota aí na base. É, chegou na minha nova. Gol 1099, vento 1 no 50 graus, 8 mais. Eu decolado, gol no 1099. 7-1 no Parque Central, ponto de espera da Pistuna 0, da Pátio 1 em Índia. Ponto de espera 1895, altímetro no 0 no 6. 7, ponto de espera da 1 no 0 e a Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895, gol 2171. Agora é 16 e reporta para o 3, né? Gol 3 na 4, 5, 1, 9 e meia, continua para cima, salva a atualização de pouso. Salvador, com licença, mais uma vez é o Alfa em Yankee Delta. Podemos prosseguir. Ponte 9. Aguarde na saída do pote 3 lá ao frente. Positivo. Gol 2065, posição 612, pronto, tá muito perto também. Aguarde, gol 2065. Pode chamar o centro? 4859, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Sane 0288, manda minha vez. Boa noite. Controle 19 decimal 8. 198, vou no 69, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, vou no 69. Gol no 6119, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, o gol no 6119. O Salvador do 794, informação é a trilha descendo para o 150, vestido gol no 794. Gol no 094, bom dia, vou direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Voando direto, Sierra Vista 366, descendo para o nível 050, gol no 094. Controle, entrada rotatória, visual com campo, na verdade, por isso. Na palavra, meu nome é Brasco Isque, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95, na verdade, por isso. Está bom, novembro da Swiss, na vertical da rotatória. Autorizado o sinal de vocês e reporte, novembro da Swiss. Não, na 7 em novembro, eu sou isso, quem reportará na curta. Azul 5196, no solo 13, direito 219 solo. Gol 2171, que é pronto para decolar. 7-2171, agora pronto para decolar. 2171 autorizado, alinhagem decola pista no 0, vento no 30 graus, 629. Alinha decola pista no 0, gol 2171. November Alves Cris, autorizado pouso, pista no 7, vento no 30 graus, 62 mais. Mira e pouso no 7, November Alves Cris. Para o táxi seguro 2065, 148 Ford, 4 horas, 2 alterna galera. Táxi até o ponto de espera da 1 0, vem a parte 1. Próxima ponta de espera 1895, altímetro no 0 no meio. Ponto de espera da 1 0, para nós, 2 alterna. Decola 15, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa, gol 2171. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, Ventura 20, 9, 8, 9. Ele decola da 1 no 0, tá? Na escuta, Alfa Yankee Delta. Alfa Yankee Delta autorizado, ingresso no pátio 1 até a portão 9. Positivo, ciente, posição 9 na escuta. Salvador, bom dia. O 1184, receita por Plano 184 autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 370. Cola da pista 1-0, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Transponda 5574, controle 119, decimal 8. Plano 394, complete procedimento RNAV, semi-torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95. Obrigado, Pedro. Plano 094, desça para 2500 pés, ajuste na 096. Autorizado procedimento RNAV, pista 10, reporte passando Serra Vita 366. Descendo para 2500 pés, ajustado 10, 16, autorizado RNAV da pista 10. Contrapassando Serra Vista 366, agora 094. Zero, meia, cinco, decolando 7, controle 19, estima 8. 98 com o DVF. Doutor de Salvador, gol 2065, decolou na AEL. Gol 2065, bom dia, contato radar, subotário nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, direto Leda para 360 na AEL, gol 2065. Bom dia, gol 394 do Simbra com trem baixo e travado. 394, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 8 mais. Libre pouso na 10, gol 1394, obrigado. Azul 4207, bom dia, vou direto Serra Vita 367, desça para 4000 pés, a gente chama 016. Salvador, bom dia, boa no 394, livrão. O 394, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, boa no 394. Salvador, bom dia, o CNM1 está produzindo a informação que é localização Maceió. CNM140, formação Lima, autorizado. Maceió. direto via rota do plano de voo, nível 350. Cola da pista no zero, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Transponde 5005, controle 119, decimal 8. 5-1, gol 2-1-7-1, boa. Boa. Cola da 90 esquerda, Fuca, Aracaju. 5005, eu controle de 98, chamei 6140. Reto 6140, reporte, pronto, chegou aqui a falar. Obrigado. Paulo, agora passando CAB 2366, visual com pista estabilizada. Bruna 094, complete procedimento R9, chame torre 118, decimal 95. 95, 094. Salvador, bom dia, Bruna 094, passou CAB 2366, estabilizado, visual com pista. Sou 394, autorizado pouso, vento 140 graus, 8 da manhã. Passando pouso 1094. Gol 2065, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 125, decimal 1. 128, 251, 065. Do acionamento na posição de marcha lenta e posterior para o chivete. Tem reporte para início do chivete, gol 184. Importante. Hotel Kilo Kilo Lima, Lima. Confirme as intenções de voo. 94 solo aos 29. Direita ao 219 solo. 219. Confirma 219? 219. Obrigado. Direita para a Zona 0167. Torre 195, controle 119, deixa uma 8, controle. Confirmando 0167, tá correto na barca, quantos a bordo e qual a autonomia, aquilo que eu lembro? Gente, aquilo que eu lembro, para acionamento 2895. Solo Salvador, no 094, se for. Vou no 094, Alfa é a ponte da Juliette. Ponte da Juliette, tô no 094. Você está passando Juliette Quebec Kilo, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no 6, reparte quando... reparte para o lançamento. Antes da Juliette, estou no 094. Juliette, portão 10, vou no 094. Juliette no 0, no 094. O gol 184, pode puxar o pushback. O gol no 184, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Azul 4207, autorizado procedimento R9 e pistão na 0. Reporte passando Serra Vida 366. Autorizado procedimento, reportará passando 366, o 4207. É o 642 na Gol, com informação Lima no 03, para autorização Maceió. No 648, informação Lima, mantém a escuta aguardando para a cópia, prepara a saída com a transmissão Aracaju. Aracaju, transmissão, é bastante. 184, táxi, PLP de 146, 1320, Aracaju. Sou 194, táxi, até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, ponto de espera 1895, altímetro no 0, no meio. 616, Índia 1895, ponto de espera. Oi, bom dia, vou 1184, Índia, ponto de espera pronto. 1884, Senegal 10 no meio, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 140 graus, 079. A linha e decola, pista 10, 1184. Autorizado nível de voo 350 para Maceió, conforme o rota no plano. Pista 20 por 2,5, no sentido Cuca. Chamo, apenas 5007, controle de 1,9,8. Voo contra o 648. 648, esse é Puca, já Maracaju. Puca, já Maracaju. Voo 648. Correto, chamo por alto, feedback, acionamento. Informará 648. 954207. Salvador, bom dia, Azul 4207, final 10 minutos. Azul 4207, que é legal no 0 no meio, aguarda autorização de pouso. Guarda 4207. O seu Vila Lima autorizou melhor e manter pista no 7. Azul 1140. Siga. Confia. Se considere a mensagem, desculpa. Gente. Descansar. Cono 184, decolador 37, controle Salvador 119, décima 8. 8. 84. Salvador, bom dia. 1184, decola. Pucajam. Goma 184, contato radar na decolagem saída Puca, nível 370. 370 Puca, 1184. Direto Puca. Confirme. 1184, gente. Azul 4207, controle. Controle 1184, é possível coordenar com o centro por hoje de Aracaju? Aguarde a coordenação, gol 1184. Obrigado. 648, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 648. Quilo Lima, decolagem autorizada, pistão 97, vento 1, 2, 0 graus, 089. É, gol 197, 3 graus, bom, 1 quilo, passo 180, 750. Bom, 1739, bom dia, autorizado direto Serra Vita 366, desce para o nível 050. Direto 366, desce para o 050, gol 1739. Solo 207, solo 40, libera direita, solo 219. 219, o azul 4207. Salve Salvador, azul, bom dia, azul 4207, livrou a terceira. Azul 4207, via Alfa, reposta antes da Juliette. Via Alfa, reposta antes da Juliette, 4207. Até o ângulo Kilo Lima, mantém as condições visuais, ajuste mais zero no meio. Ciente, vai se manter em condições visuais e vai solicitar esse controle 500 pés sobre o mar no corredor Axé. Autorizado, 500 pés do Kilo Kilo Lima. Ciente, Lima. Oi, para a Tuxpec, que é a zero. Autorizado, Tuxpec, acionamento, chama o táxi. Bom, 1184, não conseguimos contato com o centro Recife, chama mesmo agora na frequência 126.85, alterne 125.45 e solicite a pré-desejada. 2.85.2545, 1184. Azul 5197, formação Lima para Campinas, prepara a saída da El Transição Monte, vai aguarde, vai corre. Para o táxi Bono 648, com 125 a bordo, 2 horas de autonomia, Aracaju. Confirme somente a autonomia? Estamos com 2 horas, Bono 648. Gente, Bono 648, táxi à direita via Índia, ponto de espera 1895, altímetro no 0 no 6. 0 no 6, direita via Índia, ponto de espera 1895, Bono 648. Juliette, portão 01. Direto, portão 01, voo 4207. Azul 5197 para a cota. Tá bom, 5197? Afirmo, tá para a cota? Bom, 197, autorizado Campinas, via rota do plano de voo, nível 340. Cola da pista no zero, curva direita, saída da El, transição ótima. Transponder 5014, controle 119.8. Correto, 5197, é forte para o pushback acionamento. Zero, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1 em Índia. Próximo ponto de espera 1895, pontímetro 1-0 no meio. Com o número 48, o aeroporto de Avelera decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 079. Autorizado a linha de colar 1-0, voo 9648. Fechamos Serra Vista 366. Acesso a 2500, 9016, reportará autorizado a RNAV, reportará a nossa 366. Romeu Serra Azul Eco, formação Lima, confirmando o voo em Rimar, sobrevoo no farol da Barra. Azul Eco, copia o solo. César Azul Eco autorizado, voo local em Rimar, 500 pés, decola da Rimar com proa sul, em coordenação com a torre, sobrevoo no litoral. Aciona transponder 0156, a torre 118.95, controle 119.8. Azul Eco, para acionamento, 2895. Azul Eco, livre acionamento, chame táxi. Gente, Azul Eco. O número 48 é colado 48. Controle de Salvador, 119.8. 198, 648. Controle Salvador, bom dia, 648, perfil Pucajama, Aracaju, passando a 1500. Quando 648, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, sai da Puca. 350, perfil Puca, quando 648. É possível dar presente uma Puca? Só para vocês dois, com a 648. Quando 648, autorizado, direto Jamo. Direto Jamo, com 648, obrigado. Antes, aquilo que o Lima, confirma as intenções do voo? Confirma as intenções do voo? Gente? Controle Salvador, bom dia, tá 3198, 1180 para a ponte de Serra na Marinha. Tá 3198, bom dia, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Câmera 40, decolagem autorizada, pista 10, vento no 30 graus, 099. Decolagem, no 395, informação Lima, para São Paulo, com mais aguarde porta, preparada é o transição ótimo. É, o Lagoa, no 395. No 094, transporte. Transporte no 094. No 094 autorizado Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 370. Cola da pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5024, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 370, para Fortaleza, o nosso plano de voo da transição 10, com curva esquerda na saída Momo, com transição Froti. E o transponder 5024, controle pode ser 918, com 094. Correto, gol no 094, chame pronto, deixa eu ver com a câmera. Camarada, 094. Gol no 395, pronto. Pronto, pronto, gol no 395. Gol 395, autorizado com Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pista no 0, curva à direita, saída da EL, transição ótima. Transponder 5015, controle 119, decimal 8. 3-0, autorizado para São Paulo, via da EL, moto vai com a curva direita. Correto, gol no 395, reporte para o chefe aqui para mim. Caso o eco pronto? Caso o eco, chame fora do solo, a partir do pátio 5, vento 120 graus, 089. Corrijo, Serra do Leco, proa sul, proa da cabeceira no 7. Lona 739, completo procedimento R9, chame torre 118, decimal 95. 95, obrigado, mãe. Bom dia, Lona 739, passou Serra Vista 366, estabilizado. Lona 739, ciente, continue a aproximação, guarde autorização de pouso, que é legal, no 096. Guardado. Caso o eco prossiga para o cruzamento sobre a pista no 7. Positivo. Presente, está saindo para o não cruzamento. O Serra do Eco reautorizado, mantenha o setor sobre a cabeceira no 7. Tráfego na final da pista 1-0. Positivo, entendeu que para manter o setor aqui na sala de norte da torre. Afirmo. Então, 39, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 20 graus, 099. Livre pouso no 01709. Autorizado procedimento R9, pista 1-0, reporte passando Serra Vista 366. Cheque, 1648, estamos Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2.85.45, obrigado. Boa semana, pessoal. 648. Obrigado, Gama. Aguardando. Deixa eu. Salvador, um bom dia, o TAC 3191, formação Lima, portão 6612, autorização para Rio de Janeiro, Galeão. Gente, aguarde o TAC 3191. Fazendo.